Sem dinheiro e sem morada, ele roubou a minha amada, dona do meu coração. Foi numa noite de ano que saí pra trabalhar com meu velho mercedão. Quando retornei pra casa, que apertei a campainha, ninguém mais falava não. Minha vizinha saiu fora, dizendo ela foi embora com o tal do Ricardão. Minha vizinha saiu fora, dizendo ela foi embora com o tal do Ricardão. Aí eu saí chorando pelas ruas comentando, vou vender meu Mercedão. Foi por causa desse carro que perdi minha amada pra um tal do Ricardão. Aí eu saí chorando pelas ruas comentando, vou vender meu Mercedão. Foi por causa desse carro que perdi minha amada pra um tal do Ricardão. É isso aí, gente! Na farra com alma gêmea, CD 2021, viu, gente? É só pancada, viu? Depois de um tempo passado, ela me mandou uma carta me pedindo perdão, dizendo que estava doida ter fugido com um cara que não tinha um tostão. Aí eu pensando nela, meu coração acelera, pior que meu Mercedão. Aceitei ela de volta e o povo já comentava, esse é o corno Mercedão. Aceitei ela de volta e o povo já comentava, esse é o corno Mercedão. Aí eu saio chorando pelas ruas avisando, não vendo meu Mercedão. Sei que sou corno safado, que aceitei minha mulher, que fugiu com o Ricardão. Aí eu saio chorando pelas ruas avisando, não vendo meu Mercedão. Sei que sou corno safado, que aceitei minha mulher, que fugiu com o Ricardão. Sei que sou corno safado, que aceitei minha mulher, que fugiu com o Ricardão. Sei que sou corno safado, que aceitei minha mulher, que fugiu com o Ricardão. Na farra com alma gêmea.